favelas e unidade rasta. Ganja Club. Além do Redbox, Brasil barra funda. Ganja Club. E Bilob é o nome do homem, Anhangaba, o São Paulo. Ganja Club. Andro Black, Rio, chega aí, fortalece moleque. Ganja Club. Timon, Genova, Itália, fazendo parte da máfia. Ganja Club. Candão, Afro Hood, representa, batendo de frente com atitude. Ganja Club. Gambatu, guerreiro, mais um. Ganja Club.